Jabucás não sou. À cova escura meu estro vai parar, desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Conheço agora já com vã figura, em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento, se um raio de razão seguisse, pura. Eu me arrependo. A língua quase fria brada em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui, a santidade manchei. Oh, se me creste, gente ímpia, rasga meus versos, crê na eternidade.